yeah, yeah, Yun Lee, yeah. Keeping ouro no pescoço de uma companhia. Pode ficar com essa prata que eu não compro briga. Pois toda essa riqueza é falsa, herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família. Keeping ouro no pescoço de uma companhia. Pode ficar com essa prata que eu não compro briga. Pois toda essa riqueza é falsa, herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família. Que eu não quero nada que eu não mereça. Nunca fui moleque de pedir moeda. Imagina se eu pedisse com o nível da sua pena. Empatia zero, cê me jogava uma pedra. Graças a Deus que eu não dependo dessa merda. Mas agradeço por me dar um bom exemplo. Família é quem tá perto, quem gosta de ti na certa. Não vou guardar rancor pra não perder meu tempo. Ter dinheiro que me compre na ha-ha-ha-ha. Não joga um time inteiro debaixo de um caminhão. Não vale a pena fundar tudo por um medalhão. Não cuspa nunca naqueles que sempre te deram a mão. E eu me arrependo de homenagens que eu fiz de coração. Seu abraço no ano novo era sem coração. Toda aquela alegria era só gravação. Porque eles quebram elos de diamante igual latão. Pela minha família que nós vai. Deixou de ser assim, faz um tempo que não é mais. Eu me lembro bem, tem um bom tempo atrás. Que eu contava as horas ansioso pros natais. Todo santo ano, todos na casa do pai usava a melhor roupa que combinava com Nike. Tudo isso pra só ficar na sala. E mesmo assim, tá mó paz, tá mó nice. Bombinha pra cá, bombinha pra lá. Ei, meu primo parecia faixa de Gaza. Meu tio mesmo parecia dois Opala. Minha mãe e minha tia, duas galhas. Na televisão, Roberto Carlos faz a vibe. Já virou o ano, o tempo não passa, ele fly. Todo santo ano, todos na casa do pai mal sabia eu que no próximo não tinha mais. Queimando o que vem, o que não tem, o que não tem. Eu sei, meu mãe, eu sei. O tempo veio, você não viu. O que? O queimando o que vem, o que não tem. Pode ficar com essa prata que eu não compro briga. Pois toda essa riqueza é falsa, herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família. Keeping ouro no peito.